André Cedês, o mural de Ibicoara. Eu quero conhecer segredo e paixão. Quero dividir o meu coração. No caminho da emoção, sei onde ela vai, eu também quero ir. Não posso fazer nada sem ela me ouvir. Sou capaz de conseguir. Quero conquistar um lugar na sua vida. Buscar as emoções, te chamar de querida. Por você eu faço tudo. Menina morena, eu te amo demais. Sei onde ela vai, eu também quero ir. Posso fazer nada sem ela me ouvir. Sou capaz de conseguir. Quero conquistar um lugar na sua vida. Buscar as emoções, te chamar de querida. Você eu faço tudo. Menina morena, eu te amo demais. Por você eu faço tudo. Menina morena, eu te amo demais. Te amo. Por você eu faço tudo. Por você eu faço.